De mais uma emissão de Orelha Extra, no caso a segunda, desta sua segunda vida também. A primeira teve lugar na Rádio Universitária do Algarve, há já alguns anos atrás, e regressamos agora não só à rua, como também à Rádio Castrense no Baixo Alentejo e à Rádio Universidade de Coimbra, sempre aos sábados a partir do meio-dia. Boa tarde. O início com Hal Green, o incontornável soul singer, já com uma grande discografia em quantidade e qualidade, de regresso este 2008 com um novo e excelente disco de título Lay Down, depois de uma ausência de 3 anos. Ouvimos Just For Me. Como dissemos, esta é a primeira parte da Orelha Extra, um canal auditivo suplementar. Oh, Orelha Extra, canal auditivo suplementar ao sábado à tarde, iniciais com o soul singer All Green, do último trabalho Laytown, e também os japoneses Polysix. O novo chama-se We Hate the Machine, disco este que vem acompanhado de um DVD que contém um concerto gravado ao vivo em junho de 2007 no Japão, em Ibia Yaon. Ouvimos a faixa 12, Boys and Girls Polysix, e vamos prosseguir ainda no Japão. É ainda a música do País do Sol Nascente, agora com um projeto liderado por Keishi Sugimoto, Filfa. Keiji. Dizíamos Keiji Sugimoto e um dos seus muitos projetos, este de nome Filsa. O tema escutado foi For e encontra-se no álbum Frolic Fun. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Um notável disco para David Eugene Edwards e o seu projeto Venance. Este último tem como título Ten Stones, dois temas a rodarem na orelha extra de hoje: Not One Stone, já escutado, e roda a seguir Kicking Bird, Venance. We'll be right back. Primeira das duas partes ainda de Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rua, na RUC e também na Rádio Castrense, ao sábado à tarde. Não esquecer que podem visitar a nossa página www.orelhaextra.com. Por lá encontram notícias do mundo da música, bem como as playlists dos temas que por aqui vão rodando e o link para o inevitável podcast. Através de cada uma das rádios que difunde a Orelha Extra, podem ouvir também via o streaming direto. Por trás ficaram dois temas do Zuvanand, projeto do grande, grande David Eugene Edwards, Not One Stone, e também Kicking Bird, ou melhor, Kicking Bird. O álbum é o último, chama-se Ten Stones. Pop não há, é a menina Lenka, a australiana Lenka, depois de frontwoman de algumas bandas lá pelo seu país natal, finalmente o seu primeiro álbum solo, um disco homónimo. Ouvimos o tema Force on Nature, e a continuar com a banda de Boston, US of A, The Sacred Shakers. We'll be right back. new song. It's song proof for certain. You can't get high, but we'll get by when we get to the other side door. I know Mad Evangelist, his cabin is always full. People will come from miles around to hear him shoot the bull. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road to travel. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road to travel. I love you. Well, I don't know, but I believe so. He ought to go somewhere in the country. Let's go back to the horse and buggy and we'll try to save some money. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. I believe. Your evangelist, you can talk about Henry Ford too. Henry Ford scares more hell out of folks than all the evangelists do. Put on your overcoat, roll up, see Jordan is a hard road travel. Put on your overcoat, roll up, see Jordan is a hard road travel. I believe. Rain 40 nights, rained on the Allegheny Mountains. Rain so the horse and dumb Nick Mules got to carry us the outside Jordan. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. I believe. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. Put on your overcoat and roll up, see Jordan is a hard road travel. I believe. Excelente Hillbilly dos norte-americanos The Sacred Shakers. O álbum é em nome da banda e o tema, porque o rodado foi Jordan is a Hard Road to Travel. Primeiros 60 minutos da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Também o projeto do trompetista de São Paulo, Gui Mendonça, Guisado. We'll be right back. Estreia por aqui na Orelha Extra o excelente, excelente projeto de São Paulo no Brasil, Guisado, liderado pelo trompetista Gui Mendonça, ele que começou por tocar bateria, depois passou para a guitarra e finalmente chegou a este instrumento de sopro, o trompete, acompanhado neste Punks, assim se intitula o disco do projeto Guisado, por Regis Damasceno na guitarra, também Ryan Batista no baixo e Curumin na bateria. A manter muito debaixo de ouvido este Guisado, com o seu álbum estreia Punks, o tema escutado foi Maya. Oh, Ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita ao sábado à tarde, na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também a Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Podem ouvir via o streaming direto nas páginas da internet de cada uma destas rádios. Os links estão no nosso blog, orelhaextra.com, por lá também as playlists e o link para o podcast. Durante os minutos anteriores estivemos com o projeto paralelo de Daniel Rosen, dos Grizzly Bear, também com Fred Nicolaus, são os Department of Eagles, o novo álbum editado em outubro passado, In Ear Park. Destacámos dois temas, No One Does It Like You e também Waves of Rye. E vamos continuar agora com os Orgone. Ser novidade para ninguém que a Ubiquity Records é já uma editora incontornável com imprescindíveis álbuns no seu catálogo. Este é só mais um, o último do projeto Orgone, chama-se The Killian Floor. Ficou por aqui um exemplo, o Nozu, com a voz de Fanny Franklin, de Killian Flor, o Zorgon, e para prosseguirmos, da Alemanha, o Power Popper Kai Reiner. Na Alemanha também há sol pouco, mas também há. Sunshine in my eyes. It's a cold summer. Cold summer. As the wind is blowing hard, while the rain keeps falling down. Cold summer. Cold, cold summer. Cold, cold summer. Encerramento da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita a pertencerem ao germânico Kai Reiner. O álbum é em nome próprio, o tema foi Cold Summer e também ainda a soar por aqui o trio Geoff Rinn, Jeff Goddard e Gavin McCarthy no disco ao vivo dos Karate 595, precisamente o concerto 595 da banda, de um total de 694 shows e tendo sido gravado por um fã em Leuven, na Bélgica, em 5 de maio de 2003. Karate. Bom, vou referir que o tema chama-se Sever. change your plan. You can get by with a few sin. You can't try to make a horse with one. But you can't put back together what you sever. Suffer, something should come round. Revenge. acidente banangutu frate que ninguém do mundo. Aquele dia na cidade bala mama fiba com que marca de ilha de abaila de abaiucuri. Monte boi la dia bako, monte boi la dia bako, jombe ni la dia ba, para no no kere di nyari ni ma, wote pari la jombe ni la dia ba, ipara kolo kurundi hulu ke ba ma, wote pari la jombe ni la dia ba, para kini bie ni kongo to ma, wote pari la jombe ni la dia ba, imana po wote jidi kamale mkoro ma, wote pari la jombe ni la dia ba de, jombe ni la dia ba de. Segunda e última hora da Orelha Extra, com Fernando Cabrita, entre o meio-dia e as 14h na Rádio Universidade de Coimbra, das 18h na Rádio Castrense e das 19h na Rádio Universitária do Algarve. O streaming direto está disponível nas páginas da internet de cada uma destas estações radiofónicas. Os links encontram-se no nosso blog www.orelhaextra.com. São as nossas renovadas boas tardes. Mais um talento do Mali, o que para trás ficou, a senhora Bako Danyon, com o último disco, Titati, e a colaboração mais que notória do baixista François Barrien na produção. O tema foi La Citan, e continuamos agora com os australianos Pacific. It's a natural high. Yes, you understand what you're living for. Where you're going at, it's a natural high. You're my funky love that I always had. It's a living thing, like a giant pill revelation. Like a sunset light sensation. The one you have for life, baby. The funky love that I always had is a living thing, like a giant pill revelation. The one you have for life, baby. Came to me like a dream at night. Above, like a sunset, right sensation. The one you have for life, baby. Sometimes you will see when you walk through life, you just get it right. It's a natural high. The one you have for life, baby. Revelation. The one you have for life, baby. Came to os suecos Pacific e não australianos, como há pouco dissemos. No caso mais específico, são de Gotemburgo e dentro do Electro. Este ano 2008, não há melhor, editaram não há muito tempo este álbum de título Reveries. Escutamos Sunset Boulevard e vamos ainda saltar para um outro tema, Number One, os Pacific. I'll always be your number one. You are really on your guard when I try to talk to you. I don't mean to cause you harm with my words of foolishness. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Rihanna opens his mouth. Canal Auditivo Suplementar, segunda e última parte com Fernando Cabrita. Este é o projeto que tem por lá Martin Brandlmeier, dos Radian, também Chris Abrams e Valério Tricoli, dos Nex, bem como Dean Roberts. O último álbum saído na Cranky Uneasy Flowers. Falamos, claro, das Autistic Daughters. tema abertura para o referido disco Rihanna's Theme. Também a soar por aqui uma das nossas bandas escandinavas favoritas, os suecos Dangan, em mais um disco de título 4, ou como se diz 4 em sueco, nós por aqui não sabemos. Se houver alguém que o saiba por aí, orelhaextra@sapo.pt. Thank you. confessamos que não achamos muita piada ao álbum anterior destes suecos, Dungeon, Tio Bitar, e que simplesmente tínhamos adorado o anterior, Tadet Langt. Este fica algures lá pelo meio dos dois, chama-se 4 ou 4, ou possivelmente, como se diz 4 em sueco, que não sabemos, e o tema rodado por aqui foi qualquer coisa como Death Tar Tid Dungeon na Orelha Extra. This idea's from a newspaper tip, from his boots to his pants, to his comments and his rants. He knows that any little article will do. Though he expresses his confusion about his part in the play, and he can't understand that he's not in command. The decision's underwritten by the cash in his hand, bought a sweater for his one or two. No, I'm no mad, none of that's insanity. Feast before famine and more before family. Goes and shows up with more bowls and more cups, and the ride for the last hot meal erupts. Erupts his hard drive through the leaner slugs, shows out the hard cash for the senior stunts. On aftershave, on gasoline, he flips the page and turns the scene. In my mind I'm drowning butterflies, broken dreams and alibis. That's fine. I've seen my palate blown to monochrome, hollow heart in its hollow tone. It's time. I own authority, some prison forgery, boy in a crazy, what the lies can do for counterfeit community. Wasted as a space between the flash tattoo and the half-hearted hologram. Bones for the body, now we glide full bleed on a dead dumb tree. Yes, God lives down inside the critical autograph. Die for the real, but not for freedom. Angry young man, an American apparently. Still to the rhythm, better get just a back of me. Can't see the bitches, better turn me and out of me. Gold laid overhead, flight transfers. In the days of old, you were a nut. Now you need 3 bumps before you cut. Nothing I could care about, nothing I'm scared of. But I guess you had to be. In my mind, I'm hearing butterflies, broken dreams and alibis. That's fine. I see my palate blown to monochrome, hollow heart, clits, hollow tongue. In time, I see you figure, your action pose, bone injected at some holes. Something shake you and you drop the news. Lord, just keep your dancing shoes off my. TV on the Radio de Dear Science, ou já mais que conhecido Dancing Shoes, e também, porque não, experimentar Stork and Hall. Gone too far. Spreading the gospel around here. duas horas de orelha extra conduzidas por Fernando Cabrita, depois de TV on the Radio do último Dear Science. Por aqui ficou também o duo Fonté e Nicolai, sob a designação de Foreign Exchange, e com a participação de Darian Brockington, Yazara e Mocina neste seu último trabalho, Leave It All Behind, o tema que para trás rodou, If This Is Love. E vamos continuar com o nosso duo de eleição nos últimos tempos, Danny e Tiffany Preston, dão pelo nome de Rainbow Arabia. É um EP, 5 temas, de Basta EP. Let Them Dance. Um trabalho para os Rainbow Arabia, de Basta EP, o tema rodado Let Them Dance. E temos por aqui uns belos discos da editora Hydra Head para rodar, que nos chegaram às mãos nos meses passados, e vamos começar com o power trio Harvey Milk, de Athens, na Georgia, o seu último trabalho, Life, the Best Game in Town. We'll be right back. curto e duro como os restantes temas que estão incluídos neste Live the Best Game in Town do Harvey Milk. O tema escutado foi Barn Burner. Orelha extra na Rádio Universitária do Algarve, também Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, ao sábado à tarde, em horários diferentes. Procurem na nossa página www.orelhaextra.com. Por lá as playlists destas duas horas e também o link para o podcast, bem como os links para as páginas das referidas rádios. Este verão passado, mais propriamente no final do mês de setembro, tivemos a sorte de ter visto um excelente concerto do jovem norte-americano Jeremy Jay na edição do Salt Pop Festival, edição 2, na Ilha Cristina, no sul de Espanha. Por aqui vai soar do seu álbum estreia, A Place Where We Could Go, através da K Records, do Sr. Calvin Johnson, Escape to Aspen. minutos finais da segunda emissão da Orelha Extra, nesta que é também a segunda vida do programa com Fernando Cabrita, o nosso velho conhecido Danielson, desde os tempos da Danielson Family, principalmente do álbum Try Danielson Volume 1, onde estavam incluídos precisamente este Rubbernecker e o seguinte Potty Mouth, que recuperamos agora, já que estão na compilação lançada bem recentemente, Trying Arts, editada agora por Daniel Smith, a.k.a. Danielson. São de dois temas que já não víamos há bastantes anos, Rubbernecker e Potty Mouth, que fizeram história numa outra emissão de rádio que tivemos. Na altura, a assinatura era de Danielson Family, agora é só de Danielson, o músico norte-americano e grande amigo de David Eugene Edwards, Daniel Smith. É a compilação dupla Trying Hearts, que por aqui rodou no final das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Ainda vamos ter tempo de escutar um bocadinho de Crime Wave, do duo Ethan Cat e Alice Glass. São, claro, os Crystal Castle. São as nossas despedidas. Bom resto de tarde. fica marcado o encontro para o próximo sábado, same time, same place. Tchau. I'm